Dia 23. O dia da versatilidade e da inteligência rápida. O nascido no dia 23 carrega uma energia vibrante, dinâmica e extremamente versátil. É uma pessoa inquieta, curiosa e cheia de recursos, sempre buscando novas experiências e aprendizados. Sua mente é afiada e seu raciocínio é rápido. Capta informações com facilidade e tem uma habilidade natural para se comunicar e se adaptar a diferentes situações. Essa flexibilidade faz com que possa transitar entre diversos ambientes, profissões e desafios, sem perder sua essência. É um ser social que adora estar cercado por pessoas e trocas intelectuais. Seu carisma e sua capacidade de persuasão são impressionantes. Sabe como encantar, influenciar e convencer com suas palavras e argumentos. No entanto, sua inquietação pode se tornar um problema. Tem dificuldade para manter o foco e pode perder o interesse rapidamente por projetos ou relações. Começa com entusiasmo, mas, se não for desafiado constantemente, tende a se dispersar e buscar algo novo. O desafio do nascido no dia 23 é aprender a manter disciplina e paciência, pois, com sua inteligência afiada e sua energia inesgotável, pode alcançar qualquer objetivo, desde que consiga se concentrar nele por tempo suficiente. Profissionalmente, se destaca em carreiras ligadas à comunicação, ao comércio, à educação, ao empreendedorismo e à criatividade. Pode ser um excelente escritor, jornalista, publicitário, palestrante, empresário ou qualquer profissão que exija rapidez de pensamento e versatilidade. No amor, é romântico e divertido, mas precisa de espaço. Gosta de pessoas inteligentes e estimulantes, que compartilhem sua sede de conhecimento e sua necessidade de liberdade. Seu maior desafio é evitar a instabilidade emocional e o medo do compromisso. Se entrar no lado negativo, pode se tornar impulsivo, procrastinador e disperso, pulando de uma coisa para outra sem finalizar o que começou. Pode perder oportunidades incríveis simplesmente por não ter paciência para esperar os resultados. Na saúde, precisa cuidar do sistema nervoso e do excesso de estímulos. Seu corpo e sua mente estão sempre em movimento, e isso pode gerar insônia, ansiedade e dificuldades de concentração. Exercícios físicos e técnicas de relaxamento podem ajudar a equilibrar essa energia intensa. O que você precisa para vencer? Para um nascido no dia 23, o segredo do sucesso está em canalizar sua inteligência e criatividade para um propósito sólido. Aqui estão três passos essenciais para potencializar sua jornada. 1. Aprenda a finalizar o que começa. Sua mente brilhante tem ideias incríveis, mas elas só fazem a diferença quando são concretizadas. Use sua comunicação com sabedoria. Você tem um dom natural para influenciar, mas precisa garantir que sua mensagem seja sempre autêntica e bem direcionada. 3. Encontre um equilíbrio entre liberdade e comprometimento. Sua independência é essencial, mas comprometer-se com seus objetivos e relações pode levar você ainda mais longe. Agora, a questão é: você está pronto para transformar sua versatilidade e inteligência em um caminho de sucesso e realização?